Olá, olá! Aqui habla Rodrigo Dub e essa é a voz do Brasil. Isso mesmo, em Brasília, 19 horas. Bueno, esse é um programa de música brasileira para os chilenos que gostam de música brasileira e também para os brasileiros que echam de menos sua terra, ou seja, têm saudade de casa. Com o primeiro programa, vou apresentar minha proposta. Esse é um programa que vai tocar música brasileira moderna, pero não vai limitar-se a isso. Vou executar música de los anos 2000, 90, 80, 70, 60. Tampouco quero limitar-me à música brasileira. Minha intenção é apresentar música estrangeira que tuve alguma influência na própria maneira de los brasileños hacerem música. Essa é uma característica de la antropofagia de nossa cultura. Pero esse é um assunto que entraré em detalhe mais adelante em outros programas. A intenção é tocar música buena, e por buena eu entendo uma muito ampla variedade de estilos e ritmos. Penso que, por uma característica natural, vocês podem pensar como uma definição na palavra chave groove, ou seja, o ritmo ou balance, desde o mais suave até o mais pesado. Pero vou tentar concentrar-me em aqueles sonidos não tão conhecidos ou popularescos. Espero que vocês divirtam-se, como eu. E para começar, escute um pouco da produção de los anos 2000, como essa de lo grande e já falecido Sabotage. Oba, olorum do pé, o dar, o dará. O nego não para no tempo, não. Suas origens vêm de Angola há um bom tempo. Sabotes e o Brasil, bem Brasil. No rio do verdinho, cabeça de nego. Desfecho conforme vive o vento. Se mostra respeito pro povo, um ofenso. Universo, protetor do ouro. Que hoje eu colheu ouro. Ouro, olorum. Tempo não para no tempo, teve um tormentador que é forte, se sentiu lá dentro. Maracutaia lá do norte, mano, vai viver. Maracutaia segue a seca, um dia irá chover, sabe por quê? Nego não paga veneno, pode acreditar se você já sabe há um bom tempo. O nego para um bom tempo, seja África, Brasil, brasileiro. Maracutaia em toda parte, vejo no governo. Tem a CM, Lalau pra deixar tormento. Tem muito tempo, um pobre pagando veneno. Merda branca, Aruanda, que canta com fama, desmanda mensagem, canão. Nego não para no tempo, teve um tormentador que é forte, se sentiu lá dentro. Maracutaia lá do norte, mano, vai viver. Maracutaia segue a seca, um dia irá chover, sabe por quê? Ei, ei, bebê, um bebê sim, tiriri ou não, eu vi. Um bebê sim, tiriri ou não. Faço o que faço, um bom tempo chegado. Eu tô com um carro parado, uma preta do lado. Empapuçado de mato, rica chegado, chega. Empresto cigarro, esse papo, não falo besteira. É, Brasil, tô na palma, pandeiro não para.

sou benzida no canto. Entrando, tava me esquentando, mesmo sem ter fogo, mesmo sem ter fogo, ia te dizendo. Madrugada entrando e o fole gemendo, poeira subindo e o suor descendo. Quem não tava bebo já tava querendo, eu cambaleando, ia te dizendo. Quando tu balança, dá um nó na minha pança. Quando tu balança, dá um nó na minha pança. Quando tu balança, dá um nó na minha pança. Quando tu balança, dá um nó na minha pança. A barra quebrando e eu naquele jogo, tava me esquentando mesmo sem ter fogo. Só bati a palma de perna puxada, como quem atira em onça pintada. Quando tu balança, dá um nó na minha pança. Quando tu balança, dá um nó na minha pança. Quando tu balança, dá um nó na minha pança. Quando tu balança, dá um nó na minha pança. Poeira subindo e o suor descendo. O suor descendo, quem não tava bebo já tava querendo. Eu cambaleando, a barra quebrando e eu naquele jogo. Tava me esquentando, mesmo sem ter fogo. Só bati a palma de perna puxada, como quem atira em onça pintada. Quem não tava bebo já tava querendo. Só bati a palma de perna puxada, como quem atira em onça pintada. Poeira subindo e o suor descendo. Quem não tava bebo já tava querendo. Eu cambaleando ia te dizendo, ia te dizendo, ia te dizendo. Quando tu balança, dá um nó na minha pança. Quando tu balança, dá um nó na minha pança. Quando tu balança, dá um nó na minha pança. Quando tu balança, dá um nó na minha pança. Quando tu balança, dá um nó na minha pança. Quando tu balança, dá um nó na minha pança. Quando tu balança, dá um nó na minha pança. Quando tu balança, dá um nó na minha pança. Poeira subindo, suor descendo. Tava me esquentando mesmo sem ter que pôr. Mesmo sem ter fogo, só bati a palma de perna puxada, como quem atira em onça pintada. É. E o suor descendo. Muito bem. Tuvimos primeiro El Gran Sabotage com Cabeça de Nego, em um remix hecho por El Instituto, um coletivo de produtores de São Paulo que hacen uma muestra de lo mejor hip hop producido atualmente. Depois escuchamos Otto em História de Fogo, de su disco de 2004. Essa música, contudo, não foi cantada por ele, e sim por sua mulher, a atriz global Alessandra Negrini. Otto deve lançar seu próximo disco até o final do ano. E por último, tuvimos o placer de escuchar a banda de Olinda, Edge, em um cover do Gran Luis Gonzaga, Retrato de um Forró. Agora, uma muestra do melhor reggae com os cariocas Digital Dub Sound System. Quase sempre na moral. O povo formou pra pachata que tá marcha lenta, tu vai ter que se salvar. Bombo, formou pra pachata que dá. Sem hipocrisia, aromodei de mafusá. Bombo, formou pra pachata que dá. Tá que tá, tá que tá, tá que tá. Tá que tá, tá que tá, tá que tá. Tá que tá, tá que tá. Aqui, ó, na Babilônia eu tô. Aqui, ó, na Babilônia eu tô. Aqui, ó, na Babilônia eu tô. Aqui eu falo da Babilônia, da Babilônia, da Babilônia. Na Babilônia, com cigarrão de erva mate, a minha sede de justiça e liberdade já é pra nós a solução dessa verdade. Revelação da salvação da humanidade. Como um furacão eu vou varrer essa cidade. Seja aqui ou lá, eu não pareço uma charge. E manifestando toda a sua divindade, já me prepara pra seguir essa verdade. Ô meu irmão, tu não seja um covarde. Tô preparado, esse verdadeiro alcaide. Condição de batalhar no bom combate. Tô na Babilon, que não é minha cidade. Tô na Babilon, que não é minha cidade. Tô na Babilon, que não é minha cidade. Tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá. Pretinho na Babilônia é o tal. E onde queria todo dia, quase sempre na moral. Pretinho na Babilônia é o tal. Onde queria, sei que todo dia, sempre na moral. Pretinho na Babilônia é o tal. De noite ou de dia, sua vida no astral. Pretinho cantava um ideal. Tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá. se desfaz. Foi bom te ter mais uma vez, saber te perdoar e dar por fim da mágoa desse mal amar. Hoje quero crer que não foi mesmo em vão e escolho solitude e a solidão. Foi bom te ter mais uma vez, poder te abandonar e dar por fim da mágoa desse mal. Sissi, recién escuchamos Benegão e seus seletores de frequência, com a instrumental Noai. Antes deles, a moderna revisitação de La Gafieira por la superbanda Orquestra Imperial, com Não Foi em Vão. E empecé com Digital Dub Sound System em Pretinho Babylon, cantada por M7. E que tal La Etiópia? Thank you. pra lá, pra cá, de banda de rolê. Nessa selva eu tô suave. Salve, nessa selva eu tô suave, salve. Pra lá, pra cá, de banda de rolê. Nessa selva eu tô suave. Salve, nessa selva eu tô suave, salve. Pra lá, pra cá, de banda de rolê. Nessa selva eu tô suave. Salve, nessa selva eu tô suave, salve. Pra lá, pra cá, de banda de rolê. Nessa selva eu tô suave. Salve, nessa selva eu tô suave, salve. Salve. Salve. Salve. Sinta os seus pés, bata o calcanhar no chão. A rua reclama, me chama de contramão. Uma maçã, amolece a mulher vazia. Pisando macio, morando na filosofia. Na elegância total. Subindo e descendo na reta, curva e diagonal. Dos pensamentos em estado de insônia. Sem filtro e sem amônia. Nos caminhos tortos da Babilônia. Sonhando com um gramado verdinho e limpo. Estendidos bancos, lençóis e fronhas. Get free to me, liberta DJ e o mestre de cerimônias. Salve, hipa, rede, choque. Salve, salve. Salve. De banda de rolê, nessa selva eu tô suave. Salve, nessa selva eu tô suave, salve. Pra lá, pra cá, de banda de rolê, nessa selva eu tô suave. Salve, nessa selva eu tô suave, salve. Pra lá, pra cá, de banda de rolê, nessa selva eu tô suave. Esse foi o excelente sonido do skatista Tommy Guerrero, cantada por nosso Curumim. Salve, Curumim! Antes, um passeio por África, mais especificamente na Etiópia, com Mulato Astatke e Jeker Mosiu, ou um nome com experiência e sabedoria. Essa música foi banda sonora da película Broken Flowers, ou Flores Rotas, de Jim Jarmusch com Bill Murray. E agora, para terminar, Amy, sei que não eres uma boa chica, pero por lo menos tienes soul. will